pessoal gostou da erva cidreira, né? Gostou demais. Eu gostei de um que... Até eu agora. Achei forte. Reconhece esse? Né? Reconhece? Não, esse não tá assim. Cheira de novo. Ah, tá. Peraí. Ah, tá, né? Já ligou, já. Não, porque eu cheirei uma vez, aí eu não consegui decifrar. Agora eu achei duas vezes. Não identifiquei o que? Caroeiro, né? Ah! Passou longe. Caroeira. É porque esse fica forte, né? Né? Aqui, tá batendo isso, né? Ajudou, tá passando aqui, tô separando. Esses já foi, esses aqui são repetidos. Não tô conseguindo. Já misturou, o café tirou, né? O café tirou. A menta tirou. É pra dar um repete. Aí eu botei uma menta de bigode pra liberar o seu mesmo. Aí depois quando eu coloquei com você nessa aqui, depois que eu pintar, vou lá no cara minha mãe, você presta. Nossa. Ele já tá toda pintada já, você não dá mais fazer pintura não. Então. Meta. Só nas costas. Dor de cabelo. É o nome. Cadu. Metade. Eu também, estou todo borrado. Ah, é. Entendi. Mas eu queria um borro desse aí também. É, então, não mudou, é fácil. Seria fácil. Você faz? Não, não faço não, mas eu tenho um amigo que mora na minha casa que faz. É difícil. Ó, a bicha. A bicha atrás. Vai. Você tá pago pra isso, meu filho. A bicha que você tá pago pra isso. Peixe. O peixe que tá preso na casa ali, já pegar. Um potinho. Que era pra estar lá, espero que é lá. Aroeira. É uma planta nativa daqui. Ela está presente na costa brasileira, litorânea toda, mas esse pedaço de sul de Bahia... Tem cada uma, tem, né? Tem. Tem uma gigante. Eu vou lá onde nasce, pega lá e lá que ela fica louca, cansada de mangá, passa mal, passa bem pra caramba, ouça, aí eu moro ali, você vai dar uma pouco, eu vou levar, é isso aí que é uma mulher grande, olha o tanto que ela demora pra pintar. A aroeira é... Não, eu tô falando, você tá agoniada, já sair daí. Então. Ela é a pimenta rosa, tu conhece a aroeira? Ó, cara, pimenta cara rosa, vermelhinha, umas bolinhas vermelhinhas. Usa muito pra decorar pratos, assim, né? Aqui, o que eu aprendi com as mulheres daqui, elas tiram a entrecasca, faz um chá pra lavar a ferida, que ela é muito cicatrizante. É, tem a casca e a entrecasca. É como se fosse a derme e a epiderme. O vermelho que tu vê é o fruto, né? Não, quando corta. É o fruto, é a semente. A entrecasca é do tronco. Conta pra elas, Maria, por que vocês usam aroeira aqui? Nós usamos ele na entrecasca na água pra gente tomar o chá, né? O banho também da folha, da casca também é bom. Ela serve de para inflamação. Gastrite, que sente dor no estômago. Aí usa. É, ela é boa também. Entre casca dela dentro da água. Fica bebendo. Mais cedo bebendo uns pouquinhos. Da casca da mãe. Tá entre casca, tem a casca de fora e eu botei atrás da casca. É putre. Aroeira. Na hora que você coloca, não vai. É 2 minutos, você pode ver que a. Ela tá soltando a água fria mesmo. Água fria mesmo. É, ela vai soltando a tinta dela na água. Aí pra grastite ali, só beber. Quanto tempo deixa na água? Não, durante você querer deixar, só que no momento você não vai 2 minutos, ela já começa a soltar. E ela tem aquele amargor, meio aperto, assim que ela tem. Mas é muito bom. Ela é adstringente, a aruíra. Ela fecha, né? Aperta. Uhum. Anti-hemorrágico também. Também elas usam aqui o chá para fazer banho de assento na mulher recém-parida. Porque ela, como tem essa característica de apertar, ela faz cicatrizar o útero. Também colabora muito para a circulação. Aroeira, para quem tem problemas de formação de trombos, de coágulos, feito o que pode gerar trombose, né? Ela é como se afinasse o sangue, né? Então ela trabalha muito a circulação. Ela é uma pimenta, né? Ela tem isso do fogo, assim. A entrecasca também? É, toda ela, né? O óleo dela. Então, com o óleo a gente faz pomada, né? Para cicatrizar, óleos. Cicatrização. Ela também é muito preventiva e combate fungos como candidíase, o fungos da cândida, né? Ela é muito feminina, a aroeira. Ela trabalha muitas coisas da mulher, assim, né? Imagina que ela tá ali no pós-parto, né? É uma guerreira, assim, né? Tá ali junto. Ela também é muito usada no cosmético para clarear manchas da pele. Manchas de cicatriz, manchas de melasma, né, que vem com a gravidez, mancha de sol, mancha de acne. Aí você pode fazer o uso do óleo essencial. Você vai medicar teu creme do rosto com o óleo, ou você pode medicar um óleo para fazer massagem na pele. Né? Tem uma diluição que é de 1%, de 1 a 3%. Quando é o caso não é tão grave, a gente usa 1%, quando é muito grave, 3%. Então, se tu tem uma embalagem de 100 ml de um óleo de creme, ou 100 gramas de creme, a 3%, tu vai usar 3 ml. Aí, tem uma regrinha que é cada ml é igual a 21 gotas. Então, tu vai pôr 3 vezes 21 gotas. Aí você tem esses 3%. Queria agora que vocês contassem o que vocês sentiram de cada um deles, se é diferente, se não é, se embaralhou tudo aí no nariz, aí dentro. Concentrado, você sente aquele cheiro forte. Eu cheirei assim, aí quando eu vi, bem mais forte. É diferente, né? Sim. Já a tangerina, meu Deus, Sérgio. A tangerina, ela é alegre, sim, né? É. Os cítricos fazem isso, assim, limão, a laranja. Mas o café me deu vontade de beber café. Já molhou a boca toda e tipo, já imaginei o cafezinho assim, tipo, passando fumacinha. Que bicho poderoso. O café é bem estimulante, assim, pra quando a gente tá com pouca energia, né? Tá se sentindo meio. Inala e ele dá aquele. Igual o café faz com a gente, né? Dá uma energizada, assim. Vocês perceberam que tem cheiro que sobe, tem cheiro que vai pro pulmão, sim, tem cheiro que quer ir pela garganta? Meu fumar, eu senti que pra cabeça. O menta queria subir. O café não lembro. Tangerina também subiu um pouco. Eva Cidreira queria descer. Café desceu. Café desceu. Café deixou minha boca cheia de água. Café é demais. Tem uns que vocês preferiram, tem uns que. Normalmente tem uns que nos agradam. Lavanda. E tem uns que nos desagradam completamente, assim. Repele mesmo. O africano não fui muito com a cara dele, não. Gerânio. Gostei de aroeira. É, o africano ficou meio tipo não identificado. Eu gostei de menos. O Fresca, ela refresca muito. A menta também, né? A menta. Ela refresca. A menta me acordou que eu tô fervosa. Eu tenho uma amiga que fez um trabalho com a menta, né? Destilando. Ela precisou de botar luva, meia, que ela gelou completamente. Precisou de botar roupa pra continuar trabalhando, porque deixou ela geladaça. Sabe? Ela tem essa ação refrescante. É muito bom pra quando a gente tá também com a mente muito agitada, sabe? Ela organiza assim os pensamentos, refresca um pouco isso, assim. Abri um pouquinho também meu nariz que tá entupido. Aliás, a gente vê mais um pouco. Claro. Aumenta, né? Aumenta aqui. Tu gostou do mito também? Aí dizem isso, que os que a gente mais gosta, eles trazem uma medicina que a gente está precisando. E os que a gente não gosta é porque a gente já tem aquilo, está equilibrado, às vezes até porque está em excesso. Eu tenho alguns óleos em casa, assim, e eu vejo que com o tempo algumas coisas eu parei de gostar, sabe? Passei a não querer mais usar, assim, eu acho que é por isso, né? Já não se faz tão necessário, assim. Vai mudando também, né? Com o tempo que a gente gosta. Tem uns que estão parados há um tempão, assim. Eu nem. De laranja doce é um que eu não consigo mais. É demais, assim. É interessante, né? Parece que ela traz a medicina pra gente, cumpre o papel e tá bom. Por horas tá bom. Só não pode viciar, né? Sim, é o tipo de coisa que você fica viciado nisso. Só uma gotinha, um litro de água. Ah, dá pra semana. Dá pra metade da semana já, né? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Pra você preparar um frasco desse de óleo, qual a quantidade de água que você usa pra até ela dar um tanto desse dia de. Quanto de água? É, mais ou menos. A água é para cobrir a quantidade de planta que eu tenho dentro da panela. Eu ponho, às vezes a água também está só na caldeira. Eu ponho água numa panela fora, ponho essa panela no fogo. Aí sai um tubo dela que só o vapor vai passar para essa panela, que às vezes só tem a planta picadinha. Eu pico bem a planta para abrir, para ficar mais fácil dela soltar o óleo. Então, essa panela tem 100 litros, é um panelão quase do meu tamanho. Essa tem uns 30 litros, né? E esse vapor dá para umas 3 horas de trabalho, uns 30 litros d'água. Mas às vezes eu ponho planta e água só nessa panela, eu ponho uma torneira aqui, ponho só essa panela no fogo, aí eu ponho com água. Como se eu fosse fazer um chá, né? Aí o suficiente para cobrir a planta. A planta tem que estar toda dentro da água. Até uns 4 dedos a mais de água do que de planta. Qualquer hora eu vou chegar com essas panelas aí, nós vamos tudo pro mato de novo. Vocês vão gostar demais. Agora você criou. Bom, eu já tava pensando, né? Imaginando, agora que você já falou, acho que já tem um caminho andado, né? Agora é só cobrar você, né? Mas tem tá que bem tá... que tu tá longe, né, tu? Tem que estar também no tempo certo das plantas, né? A almesca, por exemplo, não tá dando fruto agora. A arueira também não. Mas a arueira a gente pode trabalhar a folha. Na folha também tem cheiro. Mas é interessante é que também traz uma necessidade de cultivo, que nem tu falou, né? Tipo, a gente começa a querer usar o óleo, né? Já traz a vontade também de ter a planta, de cuidar das plantas nativas que tem, que é o mais interessante. Às vezes eu fico, quando ela falou da aroeira, eu tenho uma coisa em mim que... A aroeira no Japão custa 100 dólares. O quilo dela? É. A aroeira em São Paulo, um quilo, custa 35 reais. E a aroeira, um quilo na Costa do Descobrimento, custa 5 reais. Né? 5 aqui, 30 em São Paulo, 100 dólares no Japão, mano. Quem vende pro Japão é São Paulo. Quem compra da gente é São Paulo. Você tem uma ideia, né? De como que é. Aqui, né? É, isso aí acontece com várias culturas no Brasil, não é só isso não, é desde o milho a tudo, mano. E acaba que a gente acaba pagando o pato, porque se você for comprar, se for lá em Porto Seguro e for comprar a aroeira, ela vai custar 50 conto. Né? E daí é umas outras formas que quando eu vejo uma associação que se fundar numa aldeia, eu já fico imaginando, caramba, já é uma evolução, né? Porque as únicas formas da gente quebrar isso é se organizando. É a gente mesmo, tipo. Mas às vezes é difícil. É, por isso que é interessante a gente estar com essa roda aqui, com gente de fora. De fora que nem é tanto de fora, né? Que parece que é todo mundo conhecido, que já é família e já foi. Então, continuar isso aqui que é o interessante, velho. Pelo menos manda um e-mail pra nós. Ó, tô vivo, tô em tal lugar, tá ligado? Porque isso aqui é pra gente, é como se a gente unisse as forças e fosse expandir mesmo. Então não deixe de trazer as panelas não. É. Eu tava assim, fiquei meio sem graça de chegar com uns negócios estranhos. Aí Ave Maria, mas tudo sai correndo. Como tu sabe o tempo certo da ebulição? É, ou tu espera pra ver? Não entendi. A temperatura, na verdade. Como tu sabe qual é o tempo certo de ferver a planta, assim, até ferver. Por quanto? É, cada planta tem um rendimento. A aroeira, por exemplo, ela rende 3%. Isso significa que 3% dos frutos dela é óleo essencial. Então, se eu botar 10 quilos ali dentro de fruto, eu já sei o quanto mais ou menos eu espero sair. Mas é, uma destilação leva em média 5, 6 horas. Desde que começa a pingar. Até que começa a pingar, umas 2 horas fervendo e umas 2 horas antes que você tá montando esse trambolho. Então é um dia inteiro de trabalho. Quanto que custa uma maquininha dessa aí? Uma panela dessa? Esse equipamento todo aí. Custa por volta de 6 mil reais. Nossa! Não é caro não, velho. É, se pensar não é um investimento alto não. Por exemplo, uma comunidade tem um destilador, ele tem muita produção. Muito. Porque ele dura muito também, né? Dura muito. É um material que é 100% aço inox, né? Então ele vai durar uma vida toda. Meu, espero que dure. Mas ele tem que trabalhar muito pra se pagar, né? Tem que destilar muito. É, eu também já tô aqui imaginando panela de pressão, tubinho. Ah, minha mãe tem alguma coisa aí abandonada na cozinha, eu vou começar. Um jeito bem simples da gente fritar as plantas. Lidar com óleo essencial é quando a gente faz chá de planta cheirosa. A gente ferve a água, desliga, põe uma tampa. Espera um pouquinho, a hora que tu tira a tampa, tudo aquelas gotinhas que estão ali é óleo. Olha, garota. Porque, né, o óleo bateu, subiu ali. Não todas, né? Tem vapor junto com óleo. Mas tá ali. Depois que eu descobri isso, eu pego a tampa e passo o chá pra ela cair no meu copo de volta. Não desperdiço, não. Dá uma lambida na tampa. Não deixa embora, não. Eu gostaria de presentear um óleo, o pajé, ele nem pra vocês terem quando precisarem. Cadê aqui, ele? Diluir, ele né? Também. Acho que ele foi lá pra você casa. Guarda pra ele? Obrigada. Esse é darueiro. Uhum. Será que ele é o rezador, né? É. Sai. O cheiro da darueira trabalha muito o tato. Ela aguça o nosso tato. A arueira também tá dizendo muito feminina, também bastante afrodisíaca. Muito bom pra lembrar. É isso, gente, que eu tinha pra dividir. Uma salva de palma aí pra ela, né? Ah. E agradecer a todo mundo que tá aqui com esse propósito, né? Muito lindo mesmo, muito gostoso. Agradece você se juntar. Também, né? É, a gente que agradece nós, você, né? Pô. É uma honra. Rapaz, agora não tenho mais dúvida nenhuma de óleo essencial. Agora eu quero fazer o negócio. Hein? Eu queria aproveitar para dizer que se tem alguém que não foi ainda lá visitar o espaço do Acolinal, não sei se teve gente que não foi ainda. Eu não fui. É não, só não. Pegar essa estradinha reto, acho que até uns 6, 7 postes para frente, 9. Por ali. Tem duas cabeças de touro na frente. Ali é, é o QG da tenda de cura, né? Aí se vocês tiverem afim de ir ali, agora... Boa! Valeu! É, agora vamos ao futebol, vou fazer a chamada do futebol! Chamada do futebol! Ela já foi! Vai ser ali, ó! Primeiras mulheres! É ali, ó! Ali, ó. Ali atrás é o campo, atrás da rodinha aqui, ó. Ali atrás da fogueira é o palco, ou é o campo. A gente vai voltar. Você vai pra tempo? Alô, alô, Terezinha! Aquele abraço! Alô, alô, meu povo! Ó, chamada pro futebol, não esquecendo que vai ser às 3 horas. E que horas são falando disso? 10 para as 4, mano. 10 para as 4. Agora? Hã? Não, ó, já meia mudou hora, aqui, hora, ó. Daqui meia hora, no campo. Fazer, ó, por favor, fiquem organizados, viu? Branco contra ele. Ó, a inscrição é aqui no ponto de cultura, R$5, viu? Pra contribuir. Premiação? Roubar laçado no Aue. Chama DJ, ó, DJ. DJ Vareta, cavalo do cão agora no comando. Aumenta aí, aumenta aí, velho. Aumenta aí. Vai, Guarapirá! Aumenta aí, velho. Carrapato Estrela! Ô, velho, você já falou pra parar de me dar nome.